Jai Koyaj. Dá pra nascer. Alguém que faça essa guerra para de fazer sentido pra mim. Se o sol nascer quadrado, sem o foi pecado, é que uns mudou de lado, eu não me rendi. Tá pra nascer alguém que faça essa guerra para de fazer sentido pra mim. Se o sol nascer quadrado, sei, não foi pecado, é que uns mudou de lado, eu não me rendi. Fiz igual João e Maria, sei o caminho de volta, mas os rastros são gotas de sangue pela estrada. Cozinhando a bruxa no seu próprio caldeirão, é o que eu faço no show. Se o ingresso foi cair, a bilheteria tá esgotada. O lobo segue atrás da porta, o lobo segue atrás das notas. Meus crias segue dando as cartas. Quem dirige esse filme é Deus, enquanto ele não fala, corta. O dado diz pra mim, avance duas casas. Eu era novo e fiz um trato com Cronos. Se ele me desse mais tempo, eu ganhava a guerra dos tronos. O poder te faz ser vilão igual Thanos, já que agrada grego e troianos, não é o estilo dos manos. Uns pagaram de estrela e viraram estrelinha. Leia as entrelinhas se tu não entende o que eu tô falando. Sempre atento, pois não é conto da carochinha. Desde as garruchinhas, os mesmo tão morrendo, os mesmo tão matando. Eu engordei igual João e Maria. Tive medo, igual João e Maria. Escapei do cativeiro, igual João e Maria. E cê vai contar pros seus filhos, igual João e Maria. Dá pra nascer alguém que faça essa guerra para de fazer sentido pra mim. Se o sol nascer quadrado, se não foi pecado, é que os mudou de lado, eu não me rendi. Dá pra nascer alguém que faça essa guerra para de fazer sentido pra mim. Se o sol nascer quadrado, sei, não foi pecado, é que os mudou de lado, eu não me rendi. Antes de me chamar de foda, espera até conhecer meus pais. Ou melhor, espera pra ver o que serão meus filhos, dos policiais ou dos mentais. O importante é que eles cresçam longe dos gatilhos. Eu não busco atalhos, não permito vacilos. E a perfeição é por obrigação, não tive os caprichos de um colírio. Talvez ser um taxi driver, pique de Niro. Mas os bons companheiros botaram fé nos meus delírios. Dei um passo de cada vez, mesmo assim tropecei. Nunca fiquei com ferro, mas com ferro fui ferido. Quer um conselho? Não confie em conselho. Siga sua intuição, nem sempre que avise amigo. Tentaram me fazer surtar que nem chorão, mas trago guias no pescoço que valem mais que um cordão. Te põe no topo pelo prazer de tirar de lá. Perguntam se tu quer o doce só pra dizer não. Vivendo a vida dos outros, comprando a briga dos outros, que nem sabe que cê existe por aprovação. Querendo ter o que tem os outros, mano, eu assisti os outros, entendi porque esse é o século da depressão. Eu lutei igual algum faria, disse o que penso igual Romário faria. Fiz dinheiro igual os limers da Faria. Ainda educo seus filhos porque dá pra nascer alguém que faça essa guerra para de fazer sentido pra mim. Se o sol nascer quadrado, eu sei, não foi pecado, é que uns mudou de lado, eu não me rendi. Tá pra nascer alguém que faça essa guerra para de fazer sentido pra mim. Se o sol nascer quadrado, eu sei, não foi pecado, é que uns mudou de lado, eu não me rendi.